Bamboo, departure good morning, go 2065 out of 1600, climbing 360. Tijuana. Boca 370, Golden 42. Charlie, bom dia. Charlie, bom dia, Xanã 6140. Bom dia, o TP 5595. Sael para 200 5595. 98 Amaral 621, muito obrigado, boa tarde. Controle Salvador, bom dia, gol 621, decolou da El. Dois, oito, zero,